maior avanço tecnológico da saudade está diante de você. Novo Pop Saudade. Agora em formato 3D. Pra recordar, bora! Bora! Bora que o pretinho tá na área! Uma estrela lá no céu me disse que você não vai ficar comigo. Nessa história eu não acredito, já que eu não sou tão ruim assim. Faço tudo que você me pede, eu às vezes esqueço até de mim. Tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Pop Saudade. Por você, faço tudo, tudo pra ti. Devagar, a gente vai começando a abraçar toda a família. E hoje chega junto a gente pra curtir. Faço aqui no Calamaçu. Bora! Tudo pra te ver feliz. Bora, Gil. Começar pela minha direita, porque meu compadre Alexandre Luiz, que é Thaís, e a vozinha Rosilde está na área. Bora! Tudo, é só você dizer que me ama, faço tudo que você me pede. E eu vou! Eu às vezes esqueço até de mim. Meu parceiro Ed do Galo Sul, saudade, mas... tá por aqui com a gente, nos dando o prazer da visita. Bora, Ed! Você tá feliz. Galo Sul! Você, faço tudo. DJ Dalton, o pretinho. Bora viajar, Calamazu! Mati, tu és a flor mais bela do meu jardim. Foi a fada encantada quem escolheu teu amor para mim. Agora no jardim florido em... Sempre ao nosso lado, e nossas lindas fofetes viajando com a gente, minha irmã. Vivo a te adorar. Segura! Matiz, minha flor querida. Nossa velha guarda por aqui com a gente também curtindo. Os velha guarda do Pop Saudade. Pantera velha guarda. Milena Carreira só. Nadir, se eu pudesse até o mar te ofertaria o sol, a lua e as estrelas, minha própria vida. Deixa eu abraçar a amiga Tati, a Suelen, tá por aqui com a gente, curtindo o som do Pop Saudade. Vem tocada por ali. Pra transformar minha intenção. Oh, Nadir. Nadir, minha flor morena, te darei para sempre o meu coração. Amiga Vanderleia do Curió. Aí dos amigos do copo, ela tá no berço, hoje tá curtindo o maridão. Só de boa! Alexi! Pretinho do pretinho, vem o seu grande amor. Nadir, tu és a flor mais bela do meu jardim. Foi a fada encantada quem escolheu teu amor para mim. Agora no jardim florido, encanto feliz. O casal Xodó, Tio Pé e a Kelly. Os casal sempre curtindo e viajando no Pop Saudade. Bora! Mati, minha flor querida. Estou feliz sem ter mesmo você aqui. Vamos lá! Se estou assim. Os peladeiros da saudade por aqui com a gente viajando. Bora, Betinho! Bora, Emerson! Bora! Lhe agradeço por ter me deixado. Estou sem você, mas estou realizado. 90 anos da dona Clemilda. Cadê? A gente vai comemorar a sua onda lá no Curió. A avó da minha amiga Adriana, a esposa do meu parceiro Assis. Bora, Assis! Me sinto muito bem assim. Produções. CDs ao vivo. Viaja Calamaçu. Não quero saber. Fala, garçom Gil. Se você vive... Na época, o filho do Beto e do Bené. Sei que me sinto muito bem assim. Meu parceiro Hugo, falo das marcantes. Os caras que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. E sempre dando aquela força nas redes sociais pra gente, meu irmão. Obrigado, Búfalo. Tamo junto. Estou feliz. Cebolinha. Sem ter medo. Olha aí, meu compadre. Tá passando é batido. Estou assim. Dá de toca no boné. Foi você mesma que assim quis. Lhe agradeço por ter me deixado. Bora, Artemia! Vai! Estou sem você, mas estou realizado. Não quero saber se você vive bem ou ruim. Sei que me sinto muito bem assim. Bora dançar, Calamazu! Beijo nessa palma. Calma, minha alma. A dor do medo é o meu segredo. Acordo cedo. Deixa eu abraçar também a amiga Brenda. Já viajando aqui no Pop Saudade, hein? Beijo do Pretinho. Nas noites caladas, ainda amada, flor alada. Além do tempo, além do vento, meu pensamento. E Bilu, olha o leitinho, hein, Bilu. Vai! Minha poesia se perdeu no meu penar. Fiz então a alegria encantar. Só estou na mente. Meu parceiro Afonso e a Francinete, os primos do meu parceiro Assis Produções. Esse mundo que é teu reino e faz doer. Ed, deixa de frescura que nem dá pra doer. E dá pra doer, dá pra doer. Dá pra doer, só um tiquinho. Dá pra doer, dá pra doer. Meu parceiro Rodrigo da Marambaia. Tá curtindo com a gente desde ontem, Pop Saudade, meu irmão. Um abraço. Dá pra doer, dá pra doer. Aqui. Dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Deixa de frescura. Meu casal Light. Pastor Scooby, a Josi, hoje viajando com a gente, só de boa. Claudinha, Leninha Chocolate, a menina doce do Pop Saudade. Bora, Kátia, vai! Minha poesia aqui. Se perdeu no meu penar, fiz então uma alegria encantar. É pop! E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Sonhei com você. Então chega aí, Cacá. Foi um sonho bom. A gente se amou. Do princípio até o fim. Pop Saudade. Eu beijei você. Ai. Eu lhe abracei. Pop, pop. Você suspirou e se entregou pra... Bora viajando com o Pretinho. Tudo se esvaiu quando eu acordei. Cheguei, Cacá. E não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. Saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. O meu mundo já não tem 3D. Quero ter você. Volte! Volte, por favor. Produções. Pop Saudade 3D. Eu beijei você, eu lhe abracei, você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu quando eu acordei. Olha aí, Bilu, a cremosa. E triste eu então fiquei. Neguinha quebra gelo. A saudade de você chegou, não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor, o meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você, volte por favor. Muito amor eu tenho pra dar, é só você que eu quero amar. Mas por favor não diga que não, desejo ganhar o seu coração. Já o Brede Carmen, Marcelo Cão e a Chema, Rivaldo Pop e a Kelly, e a irmã Kelly. É. Deixa pra lá. Eu tenho pra dar, é só você que... Descobrir a toda a família pra hoje, domingo, em Pop Saudade, no Pato Macho, em Marituba, nosso Clube da Saudade. Segunda-feira, Pop Saudade, no Imperial, no Jurunas. Bora, Betinho! Pop Saudade. Eu te amo. O Rivaldo não vai. Vivo te esquecer. Porque te amo. Eu adoro você. Porque te amo. Não consigo te esquecer. Adoro você. Não, chega aí, maestro. Eu quero amar, mas por favor não diga que não. Desejo ganhar o seu coração. Eu te amo. Me lembro da nossa lua de mel. Olha meu pop! E o papel que você me fez. Que você me fez. De novo. Eu não me esqueço. Não houve lua de mel. Aí a desgraçada me deixou. Você me deixou. Só de cueca, Ed. Sozinho naquele motel. E se foi para onde eu não sei. Hoje você quer voltar. O parceiro Rodrigão, só de boa. Mas o papel inverteu. Bora, Cléia. Você pode chorar e chorar. Agora quem não quer sou eu. Pop! Hoje você quer voltar, mas o papel inverteu. Você pode chorar e chorar. Agora! Agora quem não quer sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Tiago Thiaguinho Digital. Agora ele vai ser Thiaguinho 3D. Né, Thiago? Bora, Núbia! E aí? 3D! Ainda me lembro da nossa lua de mel. E o papel. E o papel. Pop Saudade. Que você me fez. Eu não esqueço. não houve lua de mel. Aí você me deixou. Você me deixou. Sozinho. Sozinho naquele motel. E se foi para onde eu não sei. Hoje você quer voltar, mas o papel inverteu. Você pode chorar e chorar. Agora quem não quer sou eu. Hoje você quer voltar, mas o papel inverteu. Bora meu pop, vai tocando meu pretinho, calamaço vai viajando. Bilhete, bilhete perfumado. Vai ao encontro dela. Vai dizer só pra ela. Chegou! Do meu sofrimento, tô quase morrendo com saudade dela. Amor proibido. Do meu sofrimento, tô quase morrendo com saudade dela. Bilhete, seja meu amigo e pede pra ela não me esquecer. Confesso que a solidão. Vamos lá, família! Arrebentando meu coração. Não vou dirigir pra ninguém hoje, hein? Tô logo avisando. Se acaso ela tiver outro bilhete, não volte nunca mais pra mim. Pra que mais amar? Vou ficar aqui e aqui vou me acabar. DJ Dalton. Pra que mais amar? Vou ficar aqui e aqui vou me acabar. O Pretinho. Pretinho da Saudade. Meu parceiro Paulão da Regulagem já tá na área. Quebra a gordinha. E a Vanderlei, cadê ela? Segura! Bilhete, seja meu amigo e pede pra ela não me esquecer. Confesso que a solidão tá arrebentando o meu coração. Se acaso ela tiver outro bilhete, não volte nunca mais pra mim. Pra que mais amar? Vou ficar aqui e aqui vou me acabar. Pra que mais amar? Vou ficar aqui e aqui vou me acabar. Para viajar, Calamazu. Isso é pop e saudade 3D. Eu só queria ter você pra mim. Mesmo assim, baixando o sol, equipe pega feia do Curió. Olha só, desde ontem com a gente no pop saudade. Não importa o que os outros irão dizer, eu quero você. Deixa que teu namorado, né? É? Eu sei da vida que você levou. Bonitinho, bofinho, né? Que você amou pra sobreviver. Deixa pra lá, deixa pra lá. Nada me importa, eu já li a... Ai, pai, para! Tudo isso eu sei. Ei, Cacá! Eu amo você. Bora dançar no Calamazu. Abraçar minha avó Rosildes, das bandidas de Coraci. Está de boa curtindo. Só da manhã, garoto. Segura! Não aguentou o tranco domingo, né, vó? Bater no timbó pra vovó domingo. É! O Juninho do Amor e a Sobremina Dama, amiga Wanda Farias, meu parceiro Frank Júnior e os seus amigos aqui no Pop Saudade. Um abraço! Positivas, estou na área. Bora ali, só de boa. Mais uma vez. Segundo. Você deu vida para mim. Eu te quero. DJ Edmilson do Galo, sou saudade. Esse cara que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Hoje nos dando prazer da visita aqui no Calamaçu. Bora, Ed. Por que eu não tô chachaca? Deu papo aí na moral, meu irmão. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. O dia 23, e a volta do Cineral e Galo, sou saudade. Com a cervejada aqui no Calamaçu, né, Ed? Vou te encerrar. Esse galo é duro, hein? Te quero demais. Sucesso, meu irmão. Bora, Bilu! Hoje eu quero 400 fotos, Bilu! Porque tenho algo especial pra lhe dar. Tesouros de amor e me vai encontrar. Gostei, gostou. Gostoso a gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Gostei, gostou. Gostoso a gostar de você. Acontece, meu mundo fica mais com você. Essa minha cremosa dá valor. Por isso, quando estou distante, escrevo pra você dizendo assim: oh, saudade desgraçada. Saudade é tanta, eu não consigo te esquecer. Agora de saudade vou morrer. Papi. Por isso quando estou distante, Pop Saudade, escrevo pra você dizendo assim: Pretinho da Saudade, eu vou de expresso, meu amor. Eu vou de expresso, meu amor. Vou de expresso. Baixando Pantera, velha guarda. Bora, Pantera. Pode crer. Eu vou de expresso, meu amor. Eu vou de expresso, meu amor. Vou de expresso, meu amor, pra te encontrar. No dia 8, é a confraternização aí dos amigos e as amigas da saudade, lá no Clube dos Rodoviários. E o meu parceiro Pantera tá por aqui, só de boa. Bora, Pantera, vamos lá. Pode deixar que encerre comigo mesmo. Saudade é tanto, eu não consigo te esquecer. Se não voltar agora, de saudade vou morrer. Por isso, quando estou distante, escrevo pra você dizendo assim. Já temos CD ao vivo da primeira parte. Meu parceiro DJ Neto, meu maestro, aqui com a X Produções, tá bom, gente? Aqui ao lado do Pop Saudade, ao lado esquerdo do Pretinho, tá bom? Vou de expresso, meu amor, pra te encontrar. Eu vou de expresso, meu amor. Eu vou de expresso, meu amor. Brinquei e você me castigou. coletiva de Cândido Mendes, lá do Maranhão, curtindo com a gente. Um abraço. Eu sei que te fiz chorar, prometo e te jurarei. Com seu sentimento não vou mais brigar. Te peço mais uma chance pro meu erro consertar. O nosso amor não é só romance. Você tem de novo que me aceitar. A minha mãe tem cheiro com relação ao nosso amor. Com seu sentimento brinquei e você me castigou. Olha a Josi, rapaz. E aí, Josi? Só botar a linha. E você me castigou. E aí, Rose, qual a parada? Eu sei que te magoei. Eu sei que te fiz chorar. Prometo. Te abraçar, amiga Rose. Curtindo o som do Papo Saudade, só de boa. Um abraço, Bretinho. Você tem de novo que me aceitar. Mais uma. Bora café! Das mãos que... Primo café chegando na área. Bora ladrão! E quem tiver ainda sua mamãe, faça por ela tudo que puder. Ai, como dói o coração. Dona Graça, uma especial pra sua mãe Clemilda, completando 90 anos, meu irmão. É. Aí a avó da minha amiga Adriana, esposa do meu parceiro Assis. Bora, Assis! Com a perca de sua. Segura! Como dói o coração de um filho que não tem mãe. Meu parceiro Emerson, ele o Betinho! Bate no vinil, Marcelo Cão. A mãe é símbolo perfeito, nossa querida e nosso grande amor. Deixa pra lá. Seus filhos nunca têm defeito. Pop, pop, pop saudade. São obras-primas dos seus sonhos. E aí? Mas quando chega o grande dia, o mundo todo se transforma. Alex Fonseca, o pretinho do pretinho. É o seu grande amor. Filho chato. Passando o Búfalo das Marcantes. Tá por ali, ele é madame. Tá curtindo só de boa. Bora, Búfalo! Dizendo adeus, mano. Como dói. Como dói o coração. Viajar! E eu pop no Calamazoso! Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. Chegou! O seu beijo molhado. Ô, Maicela! Vou matar minha sede. Me embala nos seus braços. Faça-me sonhar. Me leva pro seu colo. Pode me ninar. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Me conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda da vida um momento de prazer, sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te ama a luz do sol, a noite de lua. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Segura! Te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Falo nada. Você minha presa, meu prato preferido. O meu primeiro pulo, posso te apanhar. Deixa eu abraçar meu patrão Pelé. Ele é a primeira dama por ali com a gente, curtindo só de boa. Pelé de Marituba. Bora, Pelé! Vai viajando! Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te ama a luz do sol em noite de lua. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. Carreira só. E aí? Há quanto tempo você já não está mais dividindo as coisas comigo? Viaja, dança, galera azul! Coisa de louco. Temos a primeira parte no CD ao vivo da festa de hoje. Aqui com o maestro DJ Neto, tá bom? Aqui com o Assis Bruno dos Sons, aqui no Pop. Vamos lá! Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Esse Pop saudade. Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Andando na rua, no meio de gente, toda essa gente parece você. No fliperama, na lanchonete, todo lazer me lembra você. Esse Pop é ou não é? Coisa de louco. Você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Essa gente parece você. Pop, Pop saudade. Saudade. No fliperama. Cuidado, Scooby. Na lanchonete. Olha teu coração, hein, ladrão. Todo lazer me lembra você. Olha aí, netinho maravilha, Scooby. Coisa de louco. Você não sai da DJ Neto. Cabeça. Olha o Scooby. Vai! Coisa de louco. Não alivia, Scooby, não alivia. Como você fez a minha cabeça. Bora apertar no Calabazuzu. Você já ouviu falar desta minha canção? A minha história eu vou lhe contar. E ela? Eu tenho uma garota que é um avião. Mas ela resolveu me abandonar. Ela foi lá pra Icoraxi. Foi no final de tarde, domingo de verão, quando eu conquistei seu coração. Você vestida jeans, caminhando de lugar, batendo aquele papo informal. E aí? E nos olhos verdes. uma tentação. Deixa eu canto com meu coração. Um corpo de princesa só anda sensual. Assim não levantar o meu astral. Você pode até gostar de... Arrasou! Quem me der amor... Olha aí, velha guarda! Vai! Pode ser então um ogro cabeludo, ou mesmo um ladrão de coração. Um ator principal, ou mesmo um papudinho. Pode ver que eu não estou sozinho. Ô, meu amor! Oh, meu amor! Veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor! Não pense que eu estou na solidão. Chegou! Oh, meu amor, amor. Veja pra quem dá seu coração. É pop! Oh, meu amor, amor. Não pense que eu estou na solidão. Bora dançar, bora curtir, bora viajar. E o Pretinho vai fazer essa viagem aqui no Canal Azul pra você curtir. Vamos! Logo mais de pop no Pato Mar de Marituba, lá do setor do Pelé. Tome um refri pra se acalmar. Meu bem, você está nervosa demais. Não é assim que a gente vai resolver essa situação. Segura! Nem adianta se descabelar. Querer fazer barraco agora só vai complicar. Ciúme é normal quando se trata de amor e paixão. Marcelo Cão falou assim: Sema, eu te falei. Aquela garota não tem nada a ver. Eu sou fissurado, meu. É a Morena da Moda. Ela é prima da cunhada de um amigo meu. Eu tava lhe ensinando a tocar violão. E você chegou na hora do refrão. Aquela posição é de um tom natural. Sendo o Juninho do Amor, o homem do amor tá na área. Um abraço! Não faça essa cara de quem não quer mais. Você não imagina do que eu sou capaz. Eu faço a maior onda e vou no braço pra ficar contigo. Não ligue pra intriga da oposição. Porque é todo seu o meu coração. Esqueça aquela cena e venha logo se deitar comigo. Casal descolado, o Hulk e a Vânia, tá curtindo o som do pop. Um abraço! Tocando brega, o merengue, o carimbó. Olha o Ted, tá por aqui, só de boa. Bora, Ted! Chegou! Pop som, pop som. Minha amiga Ana Flor, tá viajando só de boa aqui no pop. Dançando brega, a galera se milou. Oi! E o pop? Pop som, ensina a galera a dançar. É o pop som, pop som, pop som, pop som, ensina a galera a dançar. Toca meu pretinho, vai tocando meu pretinho, vai girando meu pretinho, vai tocando assim no pop, assim, assim, assim. Se for com a vizinha, só vou pra cama. Se tiver sem calcinha, só vou pra cama. Desgraçado! Só vou pra cama. Se for for de camisinha. Então já vai. Só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim não. Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão. Só por amor eu não posso. Deixa eu abraçar minha amiga Simone, o parceiro Carlinho, é aí da barraca do Pelo Peso. Temos casal sempre curtindo que dá valor no sertanejo do Pop Saudade, meu irmão. Alô, Cis Produções! Só vou pra cama se for de camisinha. Só vou pra cama se for de camisinha. Só vou pra cama se for de camisinha. Só vou pra cama. Você não apareceu. Deixa eu abraçar meu parceiro Afonso, a Francinete, a Adelson e a amiga Fernanda, curtindo o CD do Pop Saudade. Alô, Assis Produções! Como é que você sai tão cedo e não avisa eu? Essa tu sabe. Depois chega tão calado e não explica o que aconteceu. E alô? Eu acho que mereço de ti uma explicação. Dá um pensamento besta do meu coração. Foi o enfim, sabe o que foi? É que eu perdi o ônibus. Oi, Paulinho, te amo tanto, não fique tristonho. Você me explicou e não adiantou. Meu coração continua com ciúme, meu amor. Você me explicou e não adiantou. Meu coração continua com ciúme. Bora dançar, bora curtir, bora viajar sim. Solteiro no Calabazu aí. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima pro pretinho que eu quero ver. Só quem tá solteiro no Calabazu. Quem é sincero aí, dá um grito. Só quem tá solteiro e só quem é sincero, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai. Quem é flamenguista aí, dá um grito. Só quem é campeão brasileiro, quem é campeão da Libertadores, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai. Quem é do Paysandu aí? E a torcida do Papão, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Canta assim, eu quero ouvir pro pretinho. Uma lista branca, outra lista azul. É bicolor, é bicolor. Do Paysandu, dá uma fé que é do Clube do Remo aí. Quem é do Paysandu, dá uma fé que é do Clube do Remo. E quem é do Clube do Remo? A torcida do Leão, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Vai, vai, vai, Remo. Canta assim. E agora sai, sai e sai da frente. Quem é do Clube do Remo, dá uma véia que é do Paysandu. Quem é do Remo, dá uma véia que é do Paysandu aí. Quem tem vizinha fofoqueira, dá um grito. Quem tem vizinha fofoqueira, dá um grito. Fala, maestro. Quem é que tem amigo corno, dá um grito aí. Quem tem amigo viado, dá um grito. Toca meu pretinho, vai tocando, vai girando assim. Gira, toca. horas ela só no jeito. Ela mata o pretinho. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria gerecar. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim, só queria gerecar. Não vai, vem! Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito que tá toda hora a fim de jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim, só queria jerecar. E vai, e vem, e vem, e vai. E vai, e vem, e vem, e vai. Família Curuçá da Atalaia, tá por aqui com a gente, curtindo, só de boa. Bora, meu parceiro Chanel, bora ver. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho dos teus olhos junto aos meus. Eu só quero... Meu parceiro Max, merengueiro dos varejeiros, tá na área com a gente, curtindo, um abraço. Sim. Bora, Chanel, bora pra cima, Chanel. Corpo, quero me afogar de prazer. Contigo, vai tocando meu pretinho, vai tocando meu pretinho, vai girando assim no pop, vai tocando. Segura. O falo das variantes, seu grande amor, Alex. Bora, Alex, o pretinho do pretinho, o homem do Sampaio Corrêa, Alex Fonseca. Se você é careta, fique logo ligado. E o pretinho chegou. Tô na área. Eu estou do seu lado. Tati da terra. Te ver chapado com o pó do amor. Se você é careta, fique logo ligado. Traficante chegou. Eu tô esperando só uma que eu quero serrar o Pelé. Com o pó do amor. Olha aí, Bilu, com o pó. Com o pó do amor, você viaja nas ondas, no mar da paixão. Fica sintonizado totalmente. O parceiro Denis, Veladeiro, ele e amiga Carla chegando junto, no horário. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. E esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral. Sou traficante. E ela? Sou traficante do amor. Sou traficante. Sou traficante do amor. Pretinho da Saudade. Agora sim, a sua viagem está completa. Bora fazer uma sequência gostosa pra você dançar, bora. Quem tá apaixonado, joga a mãozinha pra cima pro pretinho que eu quero ver. Quem ainda tá solteiro, tá afim de beijar na boca. Quem é sincero, joga a mãozinha pra cima pro pretinho. Toca! Toca, toca, vai meu pop, meu pretinho, vai tocando assim. Oh! mulher do leitinho, maestro! Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima. Vamos lá! Vez. E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse o amor do quanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer, mas você vem e vai, eu querendo algo mais. Ei, Bilu! Mas cê fica, Bilu! Ei, Bilu! Me iludindo. E eu fico nu, fico nu. Marca. Chama a atenção do segurança, Márcio. Não, chega na portaria aí, por gentileza, tá bom? Alô, Márcio! Milu, me iludindo. E eu fico nu, fico nu, mar caindo. Alanzinho, simplesmente romântico. Neguinha quebra-gelo, a cremosa do pretinho. Bora, neguinha! Segura. Se você sentisse o amor do quanto que cê sabe. Baixando de Ney, o rei da cerola tá na. Esse amor do bora, quanto que me dá prazer, mas você vem e vai. Eu querendo algo mais. Cê fica Milu. Ei, Bilu! Me iludindo. Fica Milu, Milu, me iludindo. E eu fico nu, fico nu, mar caindo. Cê fica Milu, Milu, me iludindo. Aí tu vê que esse papo de ficar nu, eu lembro logo dessa música, Marcelo Cão. É. So many lovers. Too many nights facing the mirror that keeps. Meu parceiro Anderson, aí o motora da Benerril tá na área. Um abraço! Far apart, I'm so afraid without you. Segura, garoto! Rain on the river, I'll never cross. Wind on the ocean, the feelings is lost. I still believe that you cried for me. Will I survive without you? Eu quero tu. I was waiting. Eu quero tu. For you to come back. Tu. I was standing alone in the rain. Eu quero tu. I was dreaming. Eu quero tu. To lose you this way. Ah. And now I'm just fooling myself. Foi tanto que eu te amei e não sabia que pouco a pouco eu te perdia. Eu te amo. E aquele louco amor inesquecível tirar do coração. Aí é um rabetamba. Eu te amo. Te amei demais. Enlouqueci. Brigas banais. Te perdi. Bora pelo menos conversar, né, pai? O tempo já passou e eu não consigo. Jardim Charles, essas esposas, eu comitiva de Cândido Mendes do Maranhão. Tá viajando com a gente, um abraço, meu irmão. Valeu! Princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não usa calamazu. Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante. Uma joia rara, ela é tipo diamante. E adivinha só. Olha só! Ela é toda, toda. Tô passando o Pelé. Ele é sua esposa, curtindo só de boa. Bora, Pelé! Toda, tamo junto! Ela é toda, toda, toda perfeita. E aí, Paulão? E é, Vanderlei, tá no berço hoje, é? Tá numa caixa. Bora ver! Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar. Mente romântico. Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor. Amar é dividir. Não é vergonha, não. Aqui é parceria, isso que é relação. Olha aí, Negona! Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe, sou eu quem diga. Compadre Alexandre do Isque, até aí. Cadê ele? Agora pense aí num casalzão. Uou! A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama tanto. Meu parceiro Emerson, a primeira dama. Que sempre. Meu parceiro Betinho, bora, Betinho. Sabe esses casal Nutella que bloqueia e para de seguir? Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama, Preto e a Carne. Liga tam... Esse é o casal raiz. Volta. Sabe esses casal Nutella que bloqueia e para de seguir? Aí não é. Aqui não, aqui é casal raiz. Deixa pra lá, deixa pra lá. Aqui, você tem aí amor. Saindo daqui, vai todo mundo serrar na barraca da Carmen. Vergonha. Aquele cafezinho com tapioca. E é parceria, isso que é re... Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe, sou eu quem dirijo. Espero ela no salão. Agora pense aí num casalzão. Oh, oh, oh. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casa Nutella que bloqueia e para de seguir? Manda 007. Aqui é casal raiz. A gente não liga porque o povo qualquer diz. Um em meu lugar deixaria do jeito que tá. Você ficar carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Seria um jeito certo. Deixa eu abraçar também a amiga Brenda. É negona aqui com a gente, curtindo só de boa, hein, maestro? Não bate sem beat. Só de boa, viajando no pop. Ser discreto, encher Chegou. Sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Só e da pega feia. Amiga Tati, a Sueli por ali, só de boa. Ai, bora só, hein? Quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz? Vovó Rosildes. As bandidas de coração. Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Alan Senhor, simplesmente romântico. Para dançar no Calamazu. Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Que assim vai ser mais fácil de entender. Vou começar agora com as perguntas. Quem te leva ao céu? A, sem te tirar do colchão. A, quem é que tira o seu mel? A, te deixa molinha no chão. Não tenha dúvida que oh, cremosa te traz do céu pro colchão. Olha aí, Leder. A, quem é que tira o seu mel? A, te deixa molinha no chão. Oh, a, ai, dúvida. Alan Senhor, simplesmente pop saudade.